coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Arali, vem a este episódio de Dragon Ball Super. Só ali uma cerimónia na cidade. Porta-te bem! Toma conta da casa! Olha! Que perigo! Son Goku contra Arale! Será que um combate ridículo vai ditar o fim da Terra? Sejam bem-vindos. Nós estamos em direto do local onde se realiza a cerimónia de entrega do prémio para a melhor invenção do mundo. Nesta cerimónia irá ser distinguida a invenção mais extraordinária do ano. O apresentador será a nossa superestrela, Hércules. Todos os cientistas cujas invenções se encontram nomeadas este ano aguardam ansiosamente o anúncio do vencedor esta noite. Pode dar-nos uma palavrinha? Não saiam do vosso lugar. Não fazes um esforço para sorrir, pelo menos hoje? Sim, pai, vá lá. Hoje é um dia muito especial. A invenção da mãe vai ganhar o primeiro prémio, de certeza. Ai, eu não tenho nada a ver com isso, pá. Hã? Dois, um, dois. Senhoras e senhores, muito obrigado por roubarem umas horas às vossas apertadas agendas para poderem estar presentes nesta cerimónia. Agora o anúncio de que estou à espera. Ai, estes piscates são uma grande seca. Ouve com atenção, Son Goku! O Hércules deu-se ao trabalho de te arranjar um pescado como segurança num evento. De vez em quando faz-te bem trabalhar a sério. Agora penteia-te e vai trabalhar. Falar é fácil, fazer é outra história. Ai, ora bolas! Esquece lá isto. Ai, ai. Mas então... A invenção mais extraordinária deste ano, segundo os critérios da Academia Mundial de Ciências, é... A invenção do Dr. Senbei Norimaki da Aldeia Pinguim, a máquina da realidade número 2! Agradeço a apresentação. Eu sou o Dr. Senbei Norimaki. Ah, que por maldade me chama Dr. Slump, que é o mesmo que chamar-me falhado. Contudo, pode ser que ao ver isto percebo finalmente que eu, na verdade, sou um gênio. O nome da invenção é Máquina da Realidade Número 2! Aplausos, aplausos, por favor! Dr. Senbei, pode explicar-nos que tipo de invenção é esta? Sem mais demoras, eu vou fazer uma demonstração. Como podem ver, o interior está completamente vazio, que é como quem diz nada. O que é que tu achas? Isto é impressionante. Não, não é isso a que eu me refiro, pá! Essa revista com fotos jovens lindas e belas foi criada agora mesmo a partir do nada! Basicamente o que aconteceu foi que a máquina recebeu o meu desejo ardente e criou uma revista completamente raiz, de raiz do pensamento. Eu até me sinto assustado com tanto talento, sou mesmo giro. Mas porquê é que lhe pediu para fazer uma revista com jovens donzelas? Esta máquina só recebe coisas que se desejam com todas as nossas forças. Diga-me, doutor, gosta assim tanto de jovens donzelas? Quer experimentar pedir um desejo, Hércules? Ah, posso? Claro que sim. Agora peço um desejo com muita força. Então, se me dá licença... Boa, isto é incrível! Há alguma objeção à vitória do Dr. Senbei Norimaki? É verdadeiramente genial! Uau, eu também quero uma! Rejeitado. Ai, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, nunca pensei ver este dia. Assim sendo, vou entregar a sua medalha. Dr. Norimaki, a sua medalha! Sim. Contesto! O que foi? Doutor Mashirito! Na qualidade de maior e mais genial cientista do mundo e de eterno rival de Senbei Norimaki, eu não posso acreditar que eu, Doutor Mashirito, não recebi um convite para esta cerimónia. Espera aí! Eu sabia! Olha aqui! Na manga original do Dr. Slump, tu morreste! Eu tinha certeza! Eu fiquei tão frustrado por não ter sido convidado para esta cerimónia que fugi do inferno! Essa é uma observação muito pouco científica para alguém que se diz ser cientista! Podem entrar! Rejeitado! Rejeitado! Rejeitado! Natcha! Kibulibu! Arali! E os gachãs também! Kibibli! Não sei se te vê, mas eu tomei a liberdade de misturar um produto especial na comida deles. Brincadeirita X! Uma droga que multiplica por 100 a vontade de uma criança brincar. Viva! Agora, Arale, Norimaki e Gachans vão brincar com as pessoas que se encontram aqui. Como me ignoraram este prémio, não tem a minha aprovação. Rejeitado, rejeitado! Isto é péssimo! Ai, isto está a dar cabo da minha bela prestação. Espere um pouco. Use esta oportunidade para ser simpático e conquistar crianças. Olá, meninos! Eu sou o Hércules e venho brincar convosco. A sério? Claro que é sério! Mas agora estamos a meio de uma cerimónia importante, por isso esperem um pouco que eu... Senhoras e senhores, eu trato disto. Evacuem a sala. Senhor, faz o favor. Está bem, eu vou lá. Que miúda tão indisciplinada. Deve faltar-lhe mão pesada em casa. Ei, pequena! Eu vou brincar contigo. O senhor é forte? Sim. Viva, viva, viva, viva! Doutor? Sim? Não se importa? Por mim, pode ser, desde que ninguém se magoe. Muito bem, aqui vou eu. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Mas o que é que foi? O que é que se passa, Vegeta? O que é que tu estás a fazer? Ela é muito forte. Com a força que ela tem, deve ser uma personagem saída de uma mangá humorística. Mangá humorística? Um, dois. Bip, bip, bip. Ah, já. Hã? Ah! Ah! Tu conheces-la? Quem és tu, afinal? Cuidado, Son Goku! Foi ela que fez o Vegeta sair disparado daqui! Foste tu, rapariga? Sim, fui eu! A mente dela está a ser controlada por um cientista maquiavélico. A nossa única solução é fazê-la perder os sentidos. Sim, mas mesmo assim, eu não consigo bater numa menina tão pequena como ela. Sai da frente, cachalote! Eu não posso ficar parado e deixar uma miúda tão pequena humilhar-me! Vegeta, não. Vê lá se te acalmas, mas é... Já cá estou! Como é que ela deu a volta à Terra tão depressa? Ela deve mesmo pertencer a alguma mangá humorística! O senso comum não se aplica a ela. Lutar assim não leva a lado nenhum. Isto é uma mangá dedicada à luta. Olha ali um OVNI! Aprendeste a lição? Não acredito! Vegeta, eu creio que tu exageraste. Como é que eu podia saber? Aqui! A gaiata não é humana! Não! A Arale é um robô! É um robô? Não, não se pode ignorar as leis da física, mesmo para fins humorísticos! E agora é a minha vez, ó senhor! Podes ouvir o que eu estou a dizer! Vegeta foi derrotado com muita facilidade. Vamos brincar? Aquela cabeçada ajudou-me a lembrar. Tu és a Arale. Oyo, tu és o Son Goku. O quê? Eles já se conhecem. Tu continuas forte como sempre. Agora fiquei mesmo entusiasmado. Viva, viva, viva. Está bem. Espera um segundo. Ai lá, que grande loucura! Isto é divertido! Ok, vou voltar a atacar com 100 vezes mais força! 100 vezes? Está bem. Ataque. Son Goku, tu consegues travá-la, não consegues? Eu não sei. Ela é incrivelmente forte. Bom, mas eu vou tentar. Ai, é o fim do mundo! Se nem o Son Goku a consegue deter, mais ninguém o vai conseguir. Estamos condenados! Ah, sim. Só há uma opção que eu me consiga lembrar. Não me digas. Isso é mesmo um grande problema. Oh, por favor. Manda o Bills para aqui o mais depressa possível. Oh, amiga, não fales de um deus como se fosse um mero estagiário. Eu preparo muita comida deliciosa para você, está bem? A altura não é a melhor. Ele acabou de adormecer. E nem eu tenho autorização para acordar. Por isso eu receio que não seja possível. Adeus, miga. Não desliga. Cupipi. Popó. Agora o que temos a fazer é capturar o Mashirito e perguntar-lhe como é que a podemos deter. O que é que se passa? Já acabou? Isto parece impossível. Que porcaria! Tive uma ideia! Porcaria! É isso! Cocó! Número 2! Vamos a isto! Estou preparado! Que nojo! Que é isso, Arale? Isso deve distrair-lhe e estar-nos a ganhar algum tempo. À vontade, Bulma. Leva tu, ó Hércules. Ah, boa! Pica. Mas o que é que se está a passar aqui? Esse não vos ajuda muito a ganhar tempo. Quando ela perder o interesse no cocó, estão todos acabados. Podem acreditar. Não tem mais nenhum plano além de cocó. Ei, número 2, tens aí alguma coisa, hein? Não é assim tão simples. Têm de visualizar alguma coisa, caso contrário eu não tenho nada. Visualizar? Já sei! A câmara está ali. Um apelo a todos aqueles que estão a ver televisão. Por favor, olhem para o ecrã e imaginem a comida mais deliciosa do universo. A comida mais saborosa do vosso país. Um prato que a vossa mãe costumasse preparar. Não importa qual, eu explico depois. Se não colaborarem, a Terra está condenada. Pica, pica, pica. Ela já se aborreceu? Sim, parece que sim. O que é aquela coisa? O que é aquilo? Aquilo é o que parece. A sua máquina está a receber imagens de comida deliciosa que as pessoas por todo o mundo imaginaram. São mesmo palerminhas. De que é que vos adianta estar a preparar comida deliciosa num momento destes? Oh, céus! É tão brilhante! Isto é a coisa mais saborosa do universo. Não parece nada saboroso. Isso é o que teremos de ver. Poça, nunca andei tão depressa. Até se me empinou a popa. Muito bem! Quem é este tipo? Com quem então estiveram a fazer aquela comida deliciosa para a chamar, Ei, amigos! Sim, estou! Eu não sei bem quem é que tu és, mas podes desaparecer daqui para fora. Hoje o protagonista desta história sou eu, ouviste? O que é que tu estás a fazer, Até podias ser o fantasminha brincalhão do avô Cantigas. Não há nada que o Bills não possa destruir. Impossível! Delícia, delícia, delícia, delícia, delícia, delícia! É um gato grande! Que fixe! Olá, senhor gato! Vamos brincar, vamos! Tem cuidado, Arale. Essa estratégia com o Bills não resulta. Tu vais ser destruído. Eu voltou, saltou. Neste momento eu sinto uma grande emoção. Não admito que alguém interfira e interrompa esta sensação. Vou destruir-te. Bills, mas deixá-la nesse estado já é suficiente. Parem! Isso. Vamos embora. Desculpa? Vamos embora, agora! Acalma a tripa! é a vossa explicação científica para isto? Talvez por se terem misturado alimentos diferentes de um mundo que culminaram numa reação química. É que soube tão bem que nem o estômago de um deus conseguiu tolerar tal manjar. Ou talvez, por minutos antes, aquela mesma máquina ter feito cocó. Isso é tão nojento. Peço desculpa pela destruição. Este local ficou em péssimo estado. Não tem problema. Não é nada que eu não possa resolver. Não se preocupe, está em boas mãos. Está-se bem. Oh, doutor, ter cuidado muito. Epa, cala-te, pá, que já não te posso ouvir. Esta gaiata dá-me cabo da carola todos os dias, pá. Tu, se não te calas, eu nem sei o que é que eu te faço. Ah, eu... Cupipu! Adeus, tchau! Temos de voltar a lutar no outro dia! Está bem, Sangoku! Adeus, tchau-tchau! Apetece-me começar a trabalhar e inventar qualquer coisa. Vamos para casa, vamos? Mãe, ouve, mãe. Não nos esquecemos de nada? Não volto a lutar com uma personagem de mangá humorístico. Olá, sou eu, o Son Goku. Bills, vais voltar a lutar com o pessoal do Universo 6? Desta vez o combate vai ser em forma de beisebol? Parece-me que é uma boa ideia. Acho que vai ser um belo jogo. Vamos a isso. Hã? Já agora, o que é beisebol? No próximo episódio de Dragon Ball Super, Champa lança um desafio. Desta vez, vamos lutar com beisebol. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.